única sensação, que essa nossa paixão é um caso sem jeito. Pra te amar outra vez, lembro o que a gente fez, te procuro no peito. Só encontro um vazio, feito um peixe sem rio, me falta um pedaço. Sinto então sua boca e o meu corpo sem roupa dentro do teu abraço. Esse amor de momento quase nunca tem tempo, é feito às pressas. Não divide segredos, não tem paz nem sossego, não admite promessas. Esse amor clandestino faz de mim um menino que ao dormir também chora e adormece querendo te ouvir me dizendo: nunca mais vou embora. Esse amor de momento quase nunca tem tempo, é feito às pressas. Não divide segredos, não tem paz nem sossego, não admite promessas. Esse amor clandestino faz de mim um menino que ao dormir também chora e adormece querendo te ouvir me dizendo: nunca mais vou embora. Neilando e Jaine, amor clandestino para os amigos da Babaçu FM, da Rádio Cidade Cidelândia, lá no Maranhão, o Ideobland e a sua turma, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Ideobland, um abração para você, muito obrigado por vocês hospedarem o nosso programa, graças a Deus, faz um sucesso danado aí no Maranhão, não poderia ser diferente, né? Tô precisando, e aí, viu, Ideobland, inventa um trem qualquer pra gente ir aí. Essa aqui é uma raridade, provavelmente você nunca ouviu essa canção com esses dois que vão cantar. A música é conhecida, né? Mas a gravação de Silvana e Marco Aurélio, Lencinho Branco. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Guardo lencinho branco que esqueceste ao me abandonar, manchado assim pelo carmim que tirei dos teus lábios quando te beijei. Guardei teu lencinho para me lembrar o beijo que nele deixaste ficar, e ao ver os teus lábios choro ao recordar que depois partiste pra não mais voltar. Meu lenço amigo contigo ficou, fiel companheiro não te abandonou. Lencinho querido, que hei de fazer se aquele carinho não posso esquecer? Lenço branco, que ilusão foi aquele, louco amor, tudo agora é solidão, ele já não volta mais. Só o carmim foi o que restou daqueles lábios sensuais, lembrança viva que ficou junto das iniciais. Guardo lencinho branco e esqueceste ao me abandonar, manchado assim pelo carmim que tirei dos teus lábios quando te beijei. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Silvana e Marco Aurélio, Lencinho Branco. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa festa, prepara tudo e pode deixar que a RBM Música cuida da parte musical, que é a coisa mais complicada, porque se você cair na mão de um picareta, você tá lascado. E se você contratar todos os artistas da sua festa num lugar só, a logística vai ficar muito facilitada, você vai pagar mais barato, vai fazer sua festa com assistência de quem conhece, viu? E você, porque a RBM não só joga o artista na sua mão, não. Te dá toda a orientação que você precisa para fazer uma festa sem ter prejuízo. Tem gente que se arrisca na produção de evento, isso não é para amador, não. Isso é para profissional, viu? Vocês precisam ouvir a RBM Música, que tem no seu cast Edelson Moura, Xote Santo, Djalma Lima Monteiro, Wagner Simão, Bruno Aguiar, Fábio Cavanha, Rael Braga, Sula Mazurega, Ney Nando, Rony Mota, Eliane Samuel, Márcia Ferreira, Mato Grosso e Matias, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601, 99813601, ou mandar um e-mail para locutorpreferido@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. Jesus, menino de rua. Andando um dia pelas ruas da vida, eu vi crianças sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno que não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas no inverno, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem com a gente, menino Jesus. Vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Céu, anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus, menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Gente, menino Jesus. Vem. Traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem. Dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Cleiton Aguiar, cantor do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua, para Ritinha Sertanejo de Brasília, divulgadora aqui de Brasília, que chega para fazer parte do nosso Facebook. Ritinha, um beijão para você. A Ritinha trouxe aqui o cantor Bruno Benite, que vai estar com a gente na sexta-feira, tem uma entrevista desse menino. É um gaúcho que mora em Formosa, aqui em Goiás, e veio visitar pela primeira vez o nosso programa, lançando um seu novo CD. Sucesso novo de Teodoro Sampaio, Cabritinha. É.

entre as palmas febris dos corações. Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro. Foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forra o meu barracão, sinto saudade da mulher pomba flora que voou. Nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeiras agitadas, pareciam um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos, a mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mancha a lua furando nosso zinco, salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha, o luar e o violão. Cinco salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída, sem saber que a aventura desta vida é a cabrocha no ar e o violão. A saudade que ficou focalizou hoje Silvio Caldas e Elisete Cardoso com a imortal Chão de Estrelas. No próximo bloco, Trio Esperança, Ricardo Eduardo e Mato Grosso e Matias. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos comemorando 50 anos de um movimento musical que nasceu nas tardes de domingo em agosto de 1965 na TV Record de São Paulo e que conquistou todo o Brasil, virou uma febre nacional. Eu me lembro que a gente parava tudo que estivesse fazendo na tarde de domingo para sentar na frente da televisão. Nessa época eu morava em Belo Horizonte, lá na pensão Santa Rita de Cássia, da Tio Dele e do Tiquinzinho, e nós íamos assistir, né, o show que era o Jovem Guarda. Era um programa feito ao vivo, não tinha esse negócio de dublar, não. O pessoal tocava e cantava ao vivo mesmo, né? Era transmitido ao vivo, do jeito que acontecia no teatro, a gente assistia na casa da gente, né? Foi realmente uma época de ouro da música brasileira, que tinha a Bossa Nova, tinha a Tropicália, tinha o Clube da Esquina, né? E tinha também a Jovem Guarda. Eu vou recordar hoje um sucesso do Trio Esperança, Passo do Elefantinho. Sorte, trate com carinho tudo. Veja como ele é bonitinho. Olha o pelo dele como brilha. Lá vai na trilha. Olha o passo do elefantinho. No circo, em festa ou na floresta, ele é sempre um bicho maduro. Anos da Jovem Guarda, Tri Esperança, Passo do Elefantinho, para Cleonice Diniz Caixeta, minha conterrânea de Coromandel, chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Cleonice, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Esses meninos são daqui de Brasília, estão morando em São Paulo, onde fazem grande sucesso. Ricardo e Eduardo, Sou Seu Cowboy. Quadrinhos, ou no Velho Oeste, pode crer. Sempre chego na hora exata para não deixar você sofrer. Minha espada é de raio laser, vou lutando sempre contra o mal. Todo mundo teme as minhas armas, mas meu beijo mesmo é que é fatal. Sou seu garoto, sou seu pão, seu herói. Sou seu mocinho, seu galã e seu cowboy. Sou bem mais que isso, sou o que você quiser. Vem em minha boca, muitos beijos pra você. A correr, mil donzelas me pedem carona, mas meu coração só quer você. Vou contando a noite como um raio, as estrelas são lindos sinais. Todo mundo tem as minhas armas, mas meu beijo mata muito mais. Sou seu garoto, sou seu pão, seu herói. Sou seu mocinho, seu galã e seu cowboy. Sou bem mais que isso, sou o que você quiser. Tenho em minha boca muitos beijos pra você. Sou seu garoto, sou seu pão, seu herói. Sou seu mocinho, seu galã e seu cowboy. Sou bem mais que isso, sou o que você quiser. Tenho em minha boca muitos beijos pra você. Ricardo e Eduardo cantaram do Cleiton Aguiar e do Antônio Vitor, Sou o Seu Cowboy, para o Bill Severino, lá na Ceilândia, curtindo o nosso programa, ele que é o pai do Ricardo e do Eduardo. Sucesso novo de Mato Grosso e Matias, Queda Livre. Imagino uma vela acesa, duas taças e um vinho na mesa. eu tirando uma flor do meu bolso pra te dar. Imagina depois do jantar, eu pedindo pra você ficar essa noite e o resto da vida. Quer saber? É assim que vai ser. Chega de imaginar e deixa acontecer. E eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo de amor. Eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo no seu amor. Eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo de amor. Eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo no seu amor. Imagina depois do jantar, eu pedindo pra você ficar essa noite e o resto da vida. Quer saber? É assim que vai ser. Chega de imaginar e deixa acontecer. E eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo de amor. Eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo no seu amor. Eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo de amor. Eu tô em queda livre, caindo, caindo, caindo no seu amor. Música nova, sucesso novo, Mato Grosso e Matias, Queda Livre, tudo que eles gravam é sucesso, né? Para Lorena Bianca, minha conterrânea de Coromandel, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Lorena, um beijão para você, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, mais vou te ensinar a fazer um prato fácil demais da conta. Seu marido está queixando que você está cozinhando ruim demais. Esse aqui é para ver se salva o seu casamento. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é uma dica de culinária para quem não sabe cozinhar. Eu gosto de ensinar para quem não sabe cozinhar, porque não precisa saber cozinhar. Você vai precisar de um pirex, uma forma refratária, né? Daquelas que você pode botar no forno. Pode ser de vidro, pode ser de louça, né? E você vai colocar, vai pegar o peito de frango, você já compra pronto o peito de frango, e coloca o que couber ali, né? Você coloca de fundo, aí você, em cima do peito de frango, você coloca o molho da sua preferência, o tempero da sua preferência, né? Você pode botar o tempero que você quiser ali, aí você pega um tomate, corta fatias de tomate e cobre todo o frango com tomate. Aí cobriu de tomate, você vem com mussarela picada e joga em cima. Bota bastante mussarela. Aí você leva ao forno e deixa por 40 minutos no forno de 180 graus. Então vou repetir, você vai precisar de peito de frango, tempero a gosto. Eu colocaria cebola, alho, alecrim, hortelã, bateria tudo, uma pimentinha, né, uma pimentinha do reino, bateria tudo aquilo no processador, formaria-se um caldo verde, botava em cima do peito de frango, né, com sal, é claro que já tem que ter sal no tempero, né? E aí você cobre isso. Depois você vem com tomate, corta as rodelas de tomate, cobre todo o frango com tomate. Aí você vem com a mussarela picada, põe em cima, leva no forno, 40 minutos, 180 graus, enchi a boca d'água aqui. Esse trem vai ficar bom demais da conta, né? Quem passou essa, eu vi essa receita na internet e testei aqui em casa e ficou boa demais da conta. Facinho demais da conta. É cozinha para quem não sabe cozinhar. Tá bem? Tá bom, comadre? Peito de frango ao forno, uma maravilha. Eu vou fazer hoje um lançamento. Esse menino tem o DNA, né? Tem de quem puxar. Ele é filho do Teodoro. Quando eu comecei a minha carreira, há 35 anos atrás, cantando, o Teodoro já fazia sucesso com a dupla chamada Zé Tapera e Teodoro. Depois eu entrei na televisão em 1983, há 32 anos atrás, e recebi já o Teodoro e Sampaio no meu programa. Aí, um ano depois, em 1984, eu entrei para o rádio e tocava constantemente as músicas do Teodoro e Sampaio. O Teodoro, ele soube se reciclar esse tempo inteiro. Trocou de parceiro algumas vezes, mas ele tem o cheiro do sucesso. Ele sabe onde está o sucesso, né? Tanto é que está há mais de 40 anos fazendo sucesso por aí. E agora quem entra é o filho dele. Quando vem um filho de um artista famoso, a gente fica com o pé atrás. Será que tem talento ou será que está forçando a barra? Só que quando esse menino começou a cantar, a primeira música dele que eu ouvi, eu achei que tinha uma participação especial do Juliano César, que me lembrou muito a voz do Juliano César, que é um tremendo um cantor, né? E eu fiquei satisfeito de receber esse menino que tem talento, e tem uma estrutura muito boa, com certeza vai fazer sucesso, eu não tenho dúvida nenhuma. E nós vamos fazer hoje o lançamento aqui no nosso programa, do Marcelo Teodoro, com a música Judieira. Numa gostosona, ela me ama, eu sou louco por ela. Onde eu tô, ela vem me agarrando. Eu tô gostando de ficar com ela. A gente sai sempre de mãos dadas, eu com a mão na perna fazendo carinho. E quando a gente ama é pau a noite inteira. Nos braços dessa menina eu fico molinho. Tem que ver que judieira que ela faz comigo. Tem que ver que judieira que ela me faz. Ela me amassa, me esbagaça a noite inteira. Virou pau da bagaceira, mas eu tô querendo mais. E tem que ver que judieira que ela faz comigo. Tem que ver que judieira que ela me faz. Ela me amassa, me esbagaça a noite inteira. Virou pau da bagaceira, mas eu tô querendo mais. Sereia que me incendeia e não deixa eu sair. Ela é fogo que não apaga, coisa mandada pra judiar de mim. Mas ela sabe que eu aguento, e sou sempre atento quando ela me abraça. Se ela me quer, tô aceso e não dou trela. De novo a gente se pega e de amor quase se mata. Tem que ver que judieira que ela faz comigo. Tem que ver que judieira que ela me faz. Ela me amassa, me esbagaça a noite inteira. Virou pau da bagaceira, mas eu tô querendo mais. E tem que ver que judieira que ela faz comigo. Tem que ver que judieira que ela me faz. Ela me amassa, me esbagaça a noite inteira. Virou pau da bagaceira, mas eu tô querendo mais. E tem que ver que judieira que ela faz comigo. Tem que ver que judieira que ela me faz. Ela me amassa, me esbagaça a noite inteira. Vira o pau da bagaceira, mas eu tô querendo mais. E tem que ver que judieira que ela faz comigo. Tem que ver que judieira que ela me faz. Ela me amassa, me esbagaça a noite inteira. Vira o pau da bagaceira, mas eu tô querendo mais. Marcelo Teodoro com Marcelo Teodoro, Judieira pela primeira vez no programa Cleiton Aguiar, para Jéssica Cortes, lá de Coromandel, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Jéssica, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Hoje é o aniversário dele, quando você quiser dar um presente para um artista, é só você tocar a música dele num programa de rádio que não tem presente melhor. O meu amigo Wellington José, Paixão é como Fumaça. Você tomou conta de mim, me deixou assim caído aos seus pés, sem saber que caminho tomar. Não consigo voltar, estou perto do fim. Mata, esse amor me tortura, faz da minha Wellington José, cantor do Cleiton Aguiar, Paixão é como Fumaça, para Karen Rodrigues de Brasília, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Karen, moça bonita, rapaz, seja muito bem-vinda. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário da Flávia Fernandes, Tatiana Ferreira, Fernandes Pessoa, o meu amigo, cantor e compositor Wellington José, Elaci Silva Oliveira Guimarães, Exupério Ledo, Cirlei Souza, Mary Silva, Isaac Marra, Daniane Santos, Lenice Ventura, Sônia Maria e Maurício Cardim, e o seu aniversário, que você não me informou, eu não estou sabendo, mas não tem importância. Nós vamos desejar a você, da mesma forma que todos os aniversariantes de hoje, muita paz, muita luz e, principalmente, muita saúde. A gente sem saúde não vale nada. Eu arrumei uma dor num braço aqui, fiquei uns 10 dias, mas pensa num trem para doer e para deixar você desanimado. Triste, né? Não tem nada que deixe você alegre. Uma dorzinha boba, você imagina, né? A gente não vale nada. Então a gente tem que pedir a Deus muita saúde e

O que é ruim se destrói sozinho. Eu sou um bom aluno. Tem gente que a vida ensina e a pessoa não aprende. Eu escutei essa frase aqui do meu amigo Simão Sarkis, um grande empresário de Brasília, mas um homem de um coração maior do que ele. O que ele faz ali na região de Estrela do Sul, Monte Carmelo, Coromandel, ele é um verdadeiro SUS daquela região ali, né? Trazendo pessoas para se tratar em Uberlândia, em Brasília, onde for preciso ele leva. E o mais interessante é que ele traz as pessoas vêm, cura, vai embora, sadia, sem conhecê-lo. É, ele não gosta de aparecer, né? Ele faz, e um dia ele me falou assim: Cleiton, já de vez em quando levantam calúnias contra mim e eu fico calado, eu não falo nada, eu não preciso me defender, depois os fatos vão provar que eu estava certo. Então a pessoa tem que ser muito sábia para ter um comportamento desse, né? No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleiton para a cantora Ellen. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Todo domingo eu tenho o meu programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, um programa em rede nacional que você pode me assistir nas mais de 200 cidades que já tem o sinal local da Rede Brasil de televisão, ou então na TV Oi no canal 1, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Às 10 horas da noite de domingo, sempre entrevistas muito interessantes no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a cantora Ellen, Cartas na Mesa. Jeito de olhar, você não era assim. Bastava um toque com as mãos pra te acender a paixão e estar todinho pra mim. Confesso que me empolguei, pensando que eu era seu mundo e que meu amor lhe bastaria. Deixei o tempo correr, descuidei de você, te perdi. Quem diria? Por favor, me perdoe. Jogue fora a tristeza, não faça rodeios. Põe as cartas na mesa, eu estou preparada pro que der e vier. Eu sinto que o amor acabou. Não sinta culpado. Se acaba, siga seu caminho, faça como quiser. Vou ficar por aqui, vou tentar corrigir esse meu jeito. Dá mais atenção ao meu coração, que quer explodir no meu peito. Que me empolguei, pensando que eu era seu mundo e que meu amor lhe bastaria. Deixei o tempo correr, descuidei de você, te perdi. Quem diria? Por favor, me perdoe. Jogue fora a tristeza, não faça rodeios. Põe as cartas na mesa, eu estou parada pro que der e vier. Eu sinto que o amor acabou. Não sinto culpado, nada é quiser. Fica por aqui, vou tentar corrigir esse meu jeito. Dá mais atenção ao meu coração, que quer explodir no meu peito. É que o amor acabou e o tempo passou, eu assumo o que fiz. Não quero tristeza, põe as cartas na mesa, vamos tentar ser feliz. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ellen Cartas na Mesa. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com e você pode mandar também nos meus perfis de Facebook e também no Twitter, viu? Essa música da Ellen, quem me mandou, foi o Nervil César, né? O Nervil Brega lá de Lavras, ele é caminhoneiro e radialista e sempre ouve o nosso programa pela internet. E ele mandou algumas músicas, eu estou mostrando para vocês, né, viu? Um abração para você, muito obrigado pela colaboração, viu? A Ellen cantou aí Cartas na Mesa. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês precisam melhorar, vocês estão cantando ruim demais, pelo amor de Deus. E eu vou trazer dois grandes professores, uma das mais perfeitas duplas sertanejas que a música sertaneja do Brasil conheceu. A Faculdade da Música apresenta os mestres Cascatinha e Ana Casinha Pequenina. A Faculdade da Música apresentou os mestres uma gravação de 1958, Cascatinha, Ana, Casinha Pequenina. Um sucesso do passado,